chute. Eu me sinto iluminado, a luz brilha onde eu passo, eu me sinto abençoado. Sou grato por estar vivo e completar mais um ano. Poucos sobreviveram, deixaram o mundo muito rápido, apesar dos meus problemas. Eu digo obrigado porque ainda me sinto vivo. Viver não é tão fácil, sei que tudo vai dar certo. Sinto energia do meu lado, tenho fé em tudo que eu faço e deixei Deus no meu comando. Acredito no Senhor, ou melhor, no Criador. Ensinou-me a amar o próximo, a espalhar paz e amor. Deu-me forças quando eu me perdi em tristezas e dor. Esses gestos são sinais que eu sempre dei valor. Sinto que Deus está comigo, olhar-me onde quer que eu vou, onde quer que eu esteja, ele quer que eu me sinta melhor. Porque já estive pior, passei fome e muito calor. Sem dinheiro pra consulta, nem poder pagar um doutor. Sim, eu me sinto abençoado. Agradeço muito a Deus porque completei mais um ano. Poucos sobreviveram, deixaram o mundo muito rápido. Agradeço sempre a Deus pela vida e comida no prato. Sim, eu me sinto abençoado. Agradeço muito a Deus porque completei mais um ano. Poucos sobreviveram, deixaram o mundo muito rápido. Agradeço sempre a Deus pela vida e comida no prato. Sim, eu me sinto abençoado. Agradeço muito a Deus porque completei mais um ano. Poucos sobreviveram, deixaram o mundo muito rápido. Agradeço sempre a Deus pela vida e comida no prato. Sim, eu me sinto abençoado. Agradeço muito a Deus porque completei mais um ano. Poucos sobreviveram, deixaram o mundo muito rápido. Agradeço sempre a Deus pela vida e comida no prato. Yeah. O que eu quero dizer mais ou menos é que, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, agradeça pela vida, pela saúde e pela comida no prato e por estares a respirar hoje. Agradeça a Deus.